Virou emo, mas logo essa moda acabou. Agora ele é apenas um indie boy com seu iPod comprado no exterior. Músicas indie tocam dentro do carro ou arquivadas na nuvem do computador. Playboy é o reinício in die. Playboy in die é o que ficou. Agora é in die. Agora é in die. O Playboy virou emo, mas logo essa moda acabou. Agora ele é apenas um indie boy com seu iPod comprado no exterior. Músicas indies tocam dentro do carro ou arquivadas na nuvem do computador. Playboy é o reinício indie. Playboy indie é um ex-emo. Agora é indie.